Telefone sem fio, 2006. 1. Simples. Jogadores se dispõem em círculo. Um jogador inicia uma rodada realizando uma improvisação curta. Quando termina, o jogador à sua esquerda imita sua improvisação. Cada imitação subsequente é realizada pelo jogador logo à esquerda daquele que acabou de tocar uma imitação e deve ser iniciada imediatamente após o término dessa imitação. As imitações subsequentes à primeira deverão ser imitações da imitação imediatamente anterior a elas. Uma rodada acaba quando um jogador não consegue realizar sua imitação, ou quando esta imitação for composta por 50% ou mais de pausas, ou quando o jogador que iniciou uma rodada termina de realizar uma imitação. É preferível realizar pausas durante a imitação do que preenchê-la com sons improvisados novos. Após uma rodada, devem seguir outras rodadas. O jogador à esquerda do jogador que iniciou a rodada anterior inicia a próxima. Uma partida acaba antes que um jogador inicie uma rodada pela segunda vez e quando todos os jogadores tiverem iniciado suas rodadas. Há um fator determinante para o sucesso da partida: a manutenção da duração total da improvisação nas imitações. Quanto a isso, quando o tempo não é de alguma forma marcado, as imitações tendem a ficar cada vez mais curtas. Pode-se, portanto, para facilitar o desempenho em uma partida, a) utilizar um som pulsação para esquadrinhar o tempo. Nesse caso, a duração da improvisação e de suas imitações é medida em relação ao pulso. B) utilizar um pulso de luz com o mesmo objetivo. No caso A, pode-se também optar que o músico, à direita do jogador que estiver realizando a imitação, toque o pulso. 2. Não tão simples. A. A duração da improvisação inicial deve ser fixada de antemão. Todos começam improvisando, tocando e, ao mesmo tempo, ouvindo a improvisação do jogador à esquerda. Cada jogador deverá, afinal e logo a seguir, imitar a improvisação do jogador à sua esquerda. A marcação dessa duração fixada pode ser feita com um sinal sonoro, luminoso e ou gestual. Pode-se optar por fazer com que um dos jogadores fique encarregado de acionar, indicar e ou tocar esses sinais, não participando da rodada. Se este for o caso, essa função deve ser exercida, a cada rodada, por um jogador diferente, passando a função para o jogador à direita daquele que a exerceu na rodada anterior. Se apenas um jogador estiver tocando sua imitação, então, ao final desta, a rodada deve terminar. Adicionalmente, se um jogador estiver realizando uma imitação que se originou em uma improvisação deste mesmo jogador, então, ao final desta, a rodada deve terminar. Uma nova rodada pode ser chamada assim que uma rodada terminar. Se houver um jogador que ficou de fora desta rodada, por estar marcando a duração, este fica encarregado de chamar uma nova rodada ou terminar a partida. B. Pode-se pensar um jogo que alterne partidas simples e não tão simples, em ordem e quantidade de rodadas a combinar. Pode-se começar duas partidas simples ao mesmo tempo, espaçando os dois jogadores improvisadores de modo que estejam em posições diametralmente opostas no círculo de jogadores. Observação geral. Caso não for possível realizar uma disposição circular dos músicos, pode-se optar por outras disposições, desde que a ideia de circularidade, de que os jogadores jogam as rodadas em sentido horário, seja mantida.